Fórmula Full. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, você pode perceber que não é o Dani Gimenez falando, é o Wellington Leal. O Dani não pôde participar, mas não é nada grave, não se preocupa. Provavelmente, quase 100% de certeza, semana que vem ele vai estar aqui. Claro que é o programa mais esperado da semana que vem, a gente vai comentar sobre a Fórmula 1. Mas a gente está no aquecimento aí, e para a gente falar sobre as corridas do final de semana, tá comigo aqui o Gustavo Full. É isso aí, pessoal. É, Fórmula Full 79, vamos falar aí sobre o fim de semana e sobre as expectativas do próximo final de semana. É isso aí. E o grande amigo, já de casa, tá sempre com a gente, o grande Jabas Camargo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve aqui, né, no podcast Fórmula Full, edição número 79, né? Quero agradecer aqui mais uma vez ao Wellington e agradecer ao Gustavo também pela participação e vamos botar o assunto velocidade em dia, né? É isso aí, vamos aí, mas antes da gente começar, só uns recadinhos de sempre, você que já tá ouvindo, já tá acostumado. A gente vai começar falando do Instituto Igor Hoffmann. O Instituto Igor Hoffmann, que dá um apoio pessoal às crianças que têm câncer, dá moradia, dá uma ajuda, ajuda também as famílias. Tamo aí, vamos ajudar. www.igorhoffmann.org.br, uma ONG muito importante lá em Campinas, excelente. Vamos também falar do nosso oferecimento do SEB Tatcock de Araçatuba. Novos alunos inspiram uma nova escola. E você que quer começar com a gente, tem nossos contatos. Você já conhece o nosso blog, formulafullwordpress.com, formulafull1gmail.com, nosso e-mail. Procure a gente no Facebook e também o Twitter, que é o do Dani, por enquanto, @DaniGimenez79. E também tem o Instagram, muito bem frequentado até por pilotos, @FórmulaFull. O Dani sempre faz uma coisa engraçada aí, ele fez um irmão aí do Emerson Fittipaldi perdido aí no Rock and Roll. Você que tá curioso, ou entre nós no Facebook ou no Instagram, você vai gostar. Então vamos começar aí falando sobre a NASCAR, que teve a sua, acho que foi a quarta etapa, né, Jarbão? Isso, né, a quarta etapa em Phoenix, né, no Arizona. No Arizona. Seguindo... Isso. Arizona, deserto de, exatamente. Deserto de Mojave ali, né? Isso, né? Que é aquela temporada, né, simpaticamente chamada por eles de NASCAR Goes West, né? Quando a NASCAR dá uma volta ali pelo lado leste dos Estados Unidos, né? E essa etapa de Phoenix, né, pela Xfinity, já pode rebatizar, já pode chamar que é Kyle Busch Show, né? Porque o cara tá impossível. Foi isso mesmo. Três na sequência. Não, e não. Deu Kyle Busch. Tá demais. Ô, Jarbão, tá. Ele liderou 175 das 200 voltas aí em Phoenix, na Xfinity. E parece que ele já liderou, acho que mais de 70% das voltas da Xfinity nesse ano. Exatamente, né? Só tira a etapa de Daytona, né, que é Super Speedway, que não foi ele que correu, foi o Bob Labonte que correu no carro. Né, quando ele assumiu o carro, não teve pra mais ninguém. É, ele não tinha boas lembranças do ano passado da Xfinity em Daytona, né? Pra quem não lembra. Isso, né? Devido aos incidentes do ano passado, né, eu até citei anteriormente, né, que a esposa dele, a Samantha, em acordo, né, com o Joe Gibbs, disseram que nada mais de Super Speedway, nem de Truck, nem de Xfinity. Só na Sprint Cup, somente. Então praticamente foi o show do Kyle Busch e o resto foi seguindo atrás, né, Gustavo? Mais um passeio aí do Kyle Busch aí no sábado, aí liderando as 175 das 200 voltas, né? Só teve aí pra fazer frente pra ele mesmo, foi o Eric Jones e o Ty Dillon, mas o Ty Dillon acabou chegando bem aquém do desempenho que ele teve na prova, né? Acabou chegando na sexta colocação. E o surpreendente aí, aliás, não surpreendente, né, Daniel Suárez em terceiro, fez uma baita de uma prova também e fez aí, completou a trinquinha da Toyota aí com ele, Kyle Busch, Eric Jones e o Daniel Suárez. É. E eu tô vendo aqui, né, da classificação, os únicos que conseguiram liderar uma volta, além do Kyle Busch, foi o Eric Jones e o Ty Dillon, porque de resto ninguém mordeu o ponto bônus. Só esses três mesmo. Fala, Jarbão. Então, os três carros da Joe Gibbs na Xfinity, eles estavam tão dominantes, cara, que a única solução que as demais equipes tiveram para tentar chegar um pouquinho mais perto foi partir para aproveitar as amarelas para botar só dois pneus. Que foi aí que fez alguma frente, né? Foi aí que o pessoal da Junior Motorsports ali, o Chase Elliott, o próprio Elliott Sadler e o Justin Allgaier conseguiram andar um pouquinho na frente dos carros de Joe Gibbs. Mas no que deu relargada, só o Kyle Busch descendo no ali no dogleg já passou dois. Né? Para pular para a liderança foi um piscar de olhos e continuou o domínio completo. E veio seguido com o Eric Jones no encalço. Diferente, né, de Las Vegas, onde ele estava botando volta até nos 10 primeiros, né, não, já não foi assim tão sossegado. O menino Eric Jones ali veio no vácuo, mas, né, não teve jeito não. Deu Kyle Busch e foi Kyle Busch show no sábado. E falar pra você, né, cara? O Daniel Soares tá cada vez andando mais na frente, né, cara? Isso, ele tá aprendendo bastante, certo? Ele tá bem entrosado na categoria, tem um bom equipamento, certo? E tem por quem se guiar também. Tem o Eric Jones ali, que é recém-chegado agora, atual campeão da Truck, né? E, né, Kyle Busch dispensa apresentações. Se todo mundo olhar um pouquinho, pode falar, Gustavo. E vale lembrar que desde o ano passado ele já vinha fazendo umas apresentações bem interessantes, né? E de qualquer maneira ele também tem uma bagagem de truck, então, e ainda assim um piloto jovem. Então, com certeza, eu acredito nele nesse ano aí que vai incomodar o pessoal aí da frente, né? Assim como ele tem chegado gradativamente, parece que esse ano ele está. É o ano mais maduro dele na categoria, né? É isso aí, vamos falar aqui os 10 primeiros colocados na prova. O Kyle Busch venceu, com o Eric Jones em segundo, Daniel Soares em terceiro, Justin Allgaier em quarto, o Chase Elliott em quinto, Ty Dillon em sexto, Aston Dillon em sétimo, Elliott Sadler em oitavo, Brad Keselowski em nono e Brennan Paul em décimo. E a classificação do campeonato, que não conta a galera aqui que participa da Sprint Cup, tá a liderança de Daniel Soares, com Elliott Sadler em segundo, Ty Dillon em terceiro, Justin Allgaier em quarto, Brandon Jones em quinto, o Eric Jones em sexto colocado, o Brandon Gauglin em sétimo, Ryan Reed em oitavo e o Brennan Paul em nono. E o Bubba Wallace em décimo colocado. Olha só, hein? O Daniel Soares liderando o campeonato, hein? Isso aí, a regularidade é premiada na NASCAR, né? Ele tem exato. Feito ali os top fives ali muito constante, né? Com certeza aí isso aí vem a premiar ele aí. É verdade. Bom, vamos passar agora pra Sprint Cup, que... A Phoenix, ó, eu acho que Phoenix já tem que fechar já bolsa de aposta. A galera tem que entrar já com sabendo que quando tiver Kevin Harvick na pista, não tem pra ninguém, né? Hein, Jarbão? Então, já pode rebatizar pra Kevin Harvick Speedway. Mas também, você viu a mordida do seu Carl Edwards ou não? Nossa senhora, mas também foi. Não foi um excesso de confiança do Kevin Harvick de não parar, hein, Gustavo? Em trocar dois pneuzinhos que seja? É aquela coisa, né? Ele tem o domínio da pista, então eu acho que ele bateu no peito e disse pro pessoal: ó, vamos lá que eu me garanto. E seja o que Deus quiser. Ei, Jabão, eu fiquei pensando, cara. Será que se o Kyle Edwards tivesse colocado um pouquinho mais de força, tivesse abalado mais a traseira do Kevin Harvick para atrapalhar a aceleração ali, você acha que ganhava a corrida mesmo ou não? Bom, aí o que ia acontecer seria o Kevin Harvick dando de frente no muro e se preparem no Victory Lane que vão bater um tete-a-tete daquele, sabe? Mas não ia dar treta assim de desclassificar o Kyle Edwards, nada, né? Ah, eu acho que ia rolar uma probation ali, talvez chamar os dois no caminhãozinho da NASCAR. E os, né, dois? Isso se o clima esquentasse bastante, né? Os dois já não tem uma história muito boa entre os dois, né? Entre os dois, assim, de conflito, eu não me recordo, assim, de conflitos diretos entre os dois. Mas cada um tem um histórico, sim. Mas o interessante foi ver o Wellington, né, e Gustavo também, foi que o Carl Edwards fez o que ele podia. Era só aquilo que ele podia fazer. Eu já vi gente escrevendo que, Carl Edwards é a escória do ser humano. Amigão, não é bem assim. É, sabe? Se eu for tentar explicar isso pra vocês, eu vou ter que explicar a cultura inteira. É, pra facilitar, vou dizer assim, é que nem uma dividida de bola. O cara vai ombro a ombro. Então era o que o Edwards tinha, partir por ombro a ombro, dar umas encostadas, quem sabe ele perdesse velocidade e foi por pouco. Certo? Então até que depois o pessoal fala assim, o Edwards é a escória do ser humano. É porque ninguém viu, tá? O Edwards descer do carro e lá no Kevin Harvick cumprimentar ele e dar os parabéns pra ele. O pessoal não viu isso. Ok, então. Acho que já nesses termos. Diga-se de passagem, eu fui pego de surpresa, porque eu achei que mesmo ganhando, o Harvick ia sair do carro e ia pegar pelo cangote o Carl Edwards. Deu pra ver ali que aparentemente os dois, câmera que mostrou. Os dois conversando, não foi só de fora, foi de dentro do carro, então pareceu que os dois ali estavam conformados ali com a situação. Não sei exatamente o que o Edwards disse, mas saiu tudo numa boa, pelo menos até ali, né? E eu diria ainda que o erro, digamos assim, se ele tivesse só encostado e apertado, talvez ele teria ganho pela diferença tão pequena que deu ali no Victor Lane, ali na linha de chegada. Se fosse, por exemplo, que nem a situação que aconteceu com o Kyle Busch e o Rick Hudd. Aliás, Rick Hudd não, é o... Kurt Busch. Não, o Kurt Busch e o... Ricky Craven. Acho que era o Rick Craven. É. Em Darlington. Que os dois, isso. Um encostou no outro e os dois foram atritando até o final. Talvez ele teria conseguido, mas como ele deu aquela batida assim, o carro meio que espirrou para fora, aí ele realmente já estava perdendo velocidade e aí sim não conseguiu recuperar, né? Aí a história com certeza seria diferente, porque eu duvido que o Kevin Harvick ia aceitar numa boa aquilo. Eu tava dando uma pesquisada aqui, cara. Eles já brigaram já, viu? Se eu não me engano, foi Kansas 2010 e 2008, eu acho que foi Darlington, não sei se foi Charlotte, acho que foi Charlotte. E tiveram um falando mal do outro, eles já não se bicam muito não, cara. E na época o Carl Edwards chegou a falar que não tinha nenhum respeito pelo Harvick e falava que ele achava uma pessoa. Os dois não se bicam e foi incrível a imagem mesmo quando o Carl Edwards chegou na janela do... Ou não sei se foi o inverso, e se cumprimentaram tal, deram um tapinha no braço do outro e falou, não teve problema nenhum, nos batemos, mas ficou no limite. Foi vontade mesmo, foi só vontade. Mas foi... Então, é que... Ambos sabiam que aquilo valia vitória, né? Então, isso é uma coisa comum de acontecer, certo? Os caras vão para ganhar, e para ganhar vale. Vale, ok? Você pode chamar de mau caráter, de metralha, chama do que quiser, mas isso é uma coisa bem comum lá, ok? E assim, o Carl Edwards foi na janela do Harvick, se cumprimentaram, beleza. ambos entenderam, ambos sabiam que valia a vitória, né? Corrida é assim mesmo, afinal de contas só ganha um, né? Até onde se sabe. Então, houve um coleguismo, digamos assim, e também como as tretas, né, que o Wellington citou já foram há algum tempo, então passou, amadureceram, Harif que virou pai, então isso muda a mentalidade dos pilotos também, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto também, além do final sensacional, que foi destaque em todo o noticiário de automobilismo, e isso cada vez mostra a NASCAR crescendo em espaço, cara, que início de ano da Joe Gibbs, cara. Olha, no top 10, eles conseguiram o segundo, o terceiro, o quarto e o sétimo lugar, cara. Do primeiro ao sétimo, quatro carros da Joe Gibbs, cara. Olha, eles estão arrasando, né? E sem contar que, né, na classificação para Phoenix foi 1-2-3 Joe Gibbs, também na Sprint Cup, né, com o Buxinho fazendo a pole, seguido do Hamlin, se eu não me engano, né, e depois o Kenseth. Se eu não tiver enganado, que eu tô falando assim sem pesquisar muito, mas um grande destaque. Não. Só te corrigindo, foi Bush, Edwards e Hamlin. E o Matt Kenseth em sexto. Ah, ok. Obrigado, Wellington. Mas o grande destaque dos treinos foi o acidente do Jimmy Johnson. Né? Eu até brinquei que ele tava lembrando de Phoenix 2012. Isso. E eu tava acompanhando, né, a classificação, e foi muito estranho. Foi bem estranho. O carro simplesmente se vira para fora da pista, acertando o muro, né? E aí passou a comunicação de rádio entre ele e o crew chief, né, o Chad Knauss, né? O Chad perguntou para ele, né, você tá bem? E o Jimmy Johnson, assim, com aquela voz de recém-acordando, afinal foi uma batida forte, né, dizendo, depois eu te explico. Eu pensei, será que tem algum gato no carro aí, não quiseram falar no rádio? E, enfim, atenderam o Jimmy Johnson e tal, tudo bem com ele, e aí depois ele assumiu que a culpa foi dele, porque ele não travou o volante. Quando, se vocês repararem, né, na transmissão, quando dá o comando oficial de ligar os motores, tem alguns pilotos que eles ainda não ligaram os motores e estão encaixando o volante. Atrás do volante tem um tipo de... De trava mesmo, né? Um grampo. De trava, né? Que eles botam o volante e vão naquela trava. Eles devem empurrar e essa trava entra num buraquinho que eles abrem assim, né? E trava. Isso, e aí o que aconteceu? O Jimmy Johnson acabou não travando o volante, né? E aí o volante acabou se soltando. E foi que acabou motivando essa guinada e essa batida. Ô Jarbão! Agora me responde, cara, se fosse um piloto menos famoso, menos badalado, tomava uma punição, um puxão de orelha por causa desse erro crasso de segurança? Não, porque, assim, ó, eu achei assim, ó, muito admirável da parte do Jimmy Johnson, um cara seis vezes campeão da NASCAR, vir a público e falar, a culpa foi minha, eu não travei o volante. Tanto até que é um tipo de situação que eu acho que ninguém, nenhuma entidade preveria. Entende? Não, claro que a NASCAR, ela não é regulamentada por ela mesma, ela é regulamentada por ela mesma, não por um órgão superior como a FIA, por exemplo. Então, ela não esperava que uma coisa dessas viesse a acontecer. Mas claro que pode chegar aí, ô galera, vamos dar uma olhada, vamos ver se esses volantes estão travados para não acontecer mais, entende? Não vai chegar aí, vou punir, $50 mil porque eu não travou o volante. Não, nada a ver. Mais algum destaque, Gustavo? Não, acho que era isso, vou partir para a próxima. É isso aí, bora lá, vamos falar sobre os 10 primeiros colocados, com a vitória do Kevin Harvick, que passou Em segundo, Kyle Edwards a 0.1 segundo batendo porta. O Demi Hamlin em terceiro, que a gente nem viu passar direito. Kyle Busch em quarto. Dale Earnhardt Jr. em quinto. O Kurt Busch em sexto. Matt Kenseth em sétimo. Chase Elliott em oitavo. O Austin Dillon em nono. E o Ryan Blaney em décimo. Com o Wood Brothers, com o apoio da Penske. Bora lá, aqui o campeonato como tá. Vamos falar já quem já tá classificado pro Chase, né? Com as vitórias até agora. Isso. O Kevin Harvick venceu essa corrida e já classificou pro Chase. O Jimmy Johnson também já venceu. O Denny Hamlin, que venceu a Daytona 500. E o Brad Keselowski, que também teve uma vitória. O Kyle Busch tá empatado em pontos com o Kevin Harvick, com 154 pontos. O Kurt Busch vem em seguida. O Carl Edwards em depois. O Joey Logano, o Austin Dillon e o Matt Truex Jr. O Dale Earnhardt Jr. depois, logo em seguida. São esses a sequência do campeonato. E agora vamos falar da Fórmula E, galera. A Fórmula E que teve uma disputa no circuito Los Hermanos Rodrigues, no México. Um circuito que foi circuito mesmo, né, Gustavo? Não era exatamente uma pista de rua, né? É, não era o, não é o Hermanos Rodrigues original, até porque nem para Fórmula 1 é 100%, né? Mas é uma pista legalzinha até para Fórmula E. Eu fiquei bem satisfeito ali com o que eu vi. Apesar de ser meio travadinha para conseguir uma ultrapassagem, alguma coisa ali que a gente viu que teve disputas fortes, mas pela falta de pontos para ultrapassagem, já que o carro da Fórmula E é um carro bem peculiar, né, não tem, eles são muito parecidos entre eles, então acaba não tendo um diferencial, de, por exemplo, de motor na reta, é mais no controle do piloto mesmo, né? Então a gente viu disputas fortes ali, né, com a Dams ali pela segunda colocação. E o de Grasse aproveitou da situação e conseguiu abrir uma distância absurda, né? É isso aí. Engraçado também que eles fizeram passaram na peraltada, né, que mudou de nome. Agora é curva Nigel Mansell. E eles colocam, né? Pois é. Eles colocam muita chicane, porque é também até a ideia da Fórmula E ter muita freada forte para recarregar a bateria com a freada. E olha, teve bastante disputa ali na primeira chicane, era só ter um pouquinho de atenção e conseguir fechar. O Lucas de Grasse conseguiu passar, chegou em terceiro, largou em terceiro, conseguiu passar o D'Ambrosio logo em seguida pela vitória, mas antes ele tinha passado o Nicolas Prost também. Foi em duas voltas, na 22 e na 24. E depois teve uma disputa muito ferrenha do D'Ambrosio com o Nicolas Prost pela terceira colocação. Passado chicane. Aí depois o D'Ambrosio queria repassar, porque na realidade o Prost passou por fora da chicane. Aí o Prost deixou passar, mas aí já tinha gente atrás. Cara, mas foi uma confusão. E a confusão maior... Teve toque. E antes, na classificação, tinha um murinho ali, um muro de uma substância assim para segurar o impacto. O Piquet detonou tudo na classificação. Já não tinham como recuperar o muro. E a maior lambança foi da equipe Abbott Audi, né? Que conseguiu levar o carro de graça 1,5 kg abaixo do peso mínimo. E ele foi desclassificado e perdeu a vitória. Pois é, deve ter sido muito frustrante mesmo. E até porque, sinceramente, não sei se 1 kg ia fazer... Peraí que caiu a caneta aqui. Não sei se 1 kg ia fazer diferença pra ele estar na frente. Mas enfim, regra é regra, né? Estão aí pra ser obedecidas. Se tava fora, tava fora. Paciência. Não tem o que fazer. É física, né, cara? Quando tem um peso mínimo, é mínimo e não tem... Choromelas, né? Agora, é a segunda vez que a equipe dá uma mancada, né? Na etapa da Alemanha ele tinha ganhado também, tinha um suportezinho de ferro para segurar um pouquinho melhor a asa, e o de Grasse ia sair líder do campeonato e acabou indo lá para trás. Foi muito triste, cara. Digamos que perdeu o título por causa de um errinho besta, né? É. Um errinho besta, mas bola para frente, né? Vamos, tem que passar por cima. Automobilismo é assim mesmo, cara. Não tem como. Você tem que pegar os momentos ruins, tentar esquecer e bola para frente. Os outros brasileiros também não tiveram uma boa corrida. O Senna chegou em 11º, depois de largar em 17º, e o Piquet largou em último e chegou em 14º. Não foi uma corrida tão boa. Bom, a classificação ficou agora: o Buemi, 98 pontos, de Grasse, 76 pontos. Uma grande diferença agora, hein? E o Buemi também está muito bem. Sam Bird, que não teve uma boa corrida em terceiro, com 60. O Dambrosio, desculpa, com 58 em quarto. E o Luke Duval em quinto, com 44. O Nicolas Prost, que tem o melhor carro, em sexto. Quase 1/3 dos pontos do Buemi. Bom, já mostra a qualidade do filho do Prost. Mais alguma consideração, Gustavo? Não, bora. Só ia concordar, com a ruindade do Prost, né? É aquela história, né? Não tem... Os números provam, né, que a diferença também tá na pecinha entre o banco e o volante, né? Com certeza. Agora teve a abertura da Fórmula Indy em São Petersburgo. Não é na Rússia, pessoal. É no norte da Flórida. Corrida já tradicional da Indy, né? De abertura. E o Power era o pole position. O pessoal, primeiro... E ele não pôde largar, ele tava com enjoo. Primeiro falaram que ele tava com uma infecção no estômago. Depois admitiram que foi uma concussão derivada de uma batida num treino livre. Complicado, né, Gustavo? E demoraram pra perceber esse problema no New Power, né, cara? Eu sinceramente não cheguei a ver a tal da batida. Mas daqui a pouco até não é algo expressivo que vai demandar algum cuidado a mais, apesar de que todos os acidentes que ocorrem em pista... É de praxe o piloto ser deslocado para o centro médico, fazer os testes básicos aqueles. E, enfim, ele não, a princípio não teve nenhum sintoma antes, né? Acabou aparecendo depois, muito depois. E foi uma pena, porque ele tinha feito ali o melhor tempo, né? E acabou caindo pro piloto substituto do que foi o Oriol Serviá, foi isso, foi o espanhol, né, o Oriol Servi, e que não fez lá uma corrida tão espetacular quanto ele faria, né, que eu acho que ele teria muito mais condições de brigar com o Montoya, que o Montoya se achou muito bem naquela pista ali, inclusive ano passado, e já tinha brigado com ele ano passado também. Então seria interessante a revanche, mas infelizmente não aconteceu, né? O Montoya praticamente ganhou a corrida nas relargadas, né? Passou o Elinho e passou o Pagenaud e não deixou mais, não olhou mais pra trás. Foi meio assim um passeio dele. Depois que ele chegou na frente, ninguém tirou ele mais, né? O Elinho tava com problema na última curva, era evidente. O carro dele saía de frente, ele dava uma barrigada na curva ali, atrapalhava a aceleração dele. Depois deu uma ajeitada, mas ele chegou a ser escalado pelo pelotão. Depois ele melhorou a aerodinâmica do carro ali, fez um ajuste e melhorou esse problema. Mas não deu pra vencer, mas salvou uns pontinhos, né? A Indy premia muito bem quem chega até o final, né, da corrida, né? O grid todo pontua praticamente. E acabou que dos males o menor, né? Um quarto lugar deu para salvar muito bem aí, então já fica bem posicionado ali pro início de temporada, né? Mas vamos ver aí, eu sinto um pouco de decepção, porque eu espero bem mais do Elinho, né? Com certeza, todo mundo espera. E uma coisa engraçada da corrida também foi os tradicionais acidentes da Indy nas relargadas, e abarroaram o Graham Rahal e todo mundo parou, e teve uma cena hilária no cockpit do Graham Rahal virado para contrário com vários carros na frente dele, e ele fazendo um sinal de indignado. Foi muito engraçado, cara. Mas um ponto aí que eu gostaria de frisar é que, ao contrário do ano passado, pode ver só que olha o que foi a diferença das largadas para esse ano, né? Quantos problemas teve a menos, né? Sobre esses esquemas assim de posicionamento, de afobação, etc. Eu acho que melhorou muito. O pessoal melhorou muito mesmo. Tirando essa carambola que teve aí, que na verdade foi, se for contabilizar, foi uma só, né? É, ainda bem, né? Da média da Indy. Foi muito cômico ali, porque já tava quase chegando o guarda de trânsito ali pra coordenar, porque travou tudo ali. Mas é isso aí, a Indy foi uma boa corrida, os brasileiros não foram tão bem, mas bora lá, dar a classificação. Montoya venceu, com o Pagenaud em segundo, o Ryan Ranteray em terceiro, Hélio Castro Neves em quarto, Mikael Aleixin Russo em quinto, Takuma Sato em sexto, Scott Dixon em sétimo, Carlos Munhoz em oitavo, o Tony Canaan numa recuperação muito boa, em nono. O Tony teve alguns problemas com escolhas de pneu, né? O desempenho do pneu macio, que era o Tarja Vermelha, ele era muito superior aos demais, ao outro composto, né? E se eu não me engano, ele começou a corrida com um composto mais duro, e aí ele teve uma perda, ou foi no segundo pit stop que ele antecipou a parada, então ele teve uma perda de rendimento também relacionada à escolha dos pneus, né? Depois ele conseguiu recuperar um pouco, mas enfim, não teve um bom desfecho de prova para ele. É isso aí, pessoal, essa foi a primeira corrida da Indy aí, tem mais corridas pela frente, a classificação praticamente é a mesma, né, porque é a primeira corrida, então você acaba repetindo a classificação. Então, próxima etapa, 2 de abril, Phoenix. Essa pista faz tempo que a Indy não anda lá, fizeram uns testes, falaram que deu uma velocidade muito boa, a gente que acabou de ver ela na NASCAR, eu acho que vai ser interessante, hein, cara? Vai ser bem legal, porque aquela curva, digamos, que tem menos inclinação ali, a Indy cola no chão, né? O carro da Indy cola no chão, então com certeza a gente vai ver o pessoal ali fazendo lado a lado aí aquela curva, e eu acho que vai ser um espetáculo bem bacana, hein? Vai ter vários traçados, eu acho que vai ser uma corrida muito boa. Então bora lá, vamos pro intervalo aí, tentar tomar uma aguinha, dar uma descansada, vou botar um som pra vocês. Daqui a pouco a gente volta. bem, pessoal, tamo de volta aí. Agora com o momento WhatsApp, com os áudios. O nosso amigo Bannerman, que não falha uma, também já tá aqui com uma pergunta na ponta da agulha. Vou soltar para vocês ouvirem. Olá, senhores do Fórmula Fu. Aqui é Ricardo Bannerman, direto do banheiro, questionando. Será que a vida de Lucas de Grassi na F na Fórmula E é uma verdadeira falta de sorte? E aí, o que você acha, Gustavo? Cara, o que, que eu vou dizer lá em casa, né? As duas vezes, dentro do meu entendimento, foi erro da equipe, né? Não tem como culpar o Lucas por causa disso, né? Porque ele fez o dele, ele fez o papel dele. Foi lá, sentou a bota, abriu um boqueirão do pessoal. Então... eu acho que é mais falta de sorte, porque ele fez o papel dele. Ele fez o feijão com arroz ali, digamos assim, né? E quem pisou na bola foi a equipe. Aí não checar a parte técnica ali do carro. Tanto na prova do México, quanto na prova do ano passado lá de Berlim, né? Então, pessoal, vamos lá agora, a pergunta do nosso amigo Horácio, tá sempre aí também, não falha, que já vai levantar pra gente cortar sobre a Fórmula 1. Boa tarde, boa noite. Eu vou repetir a pergunta do programa passado, mas acho que não, por causa do WhatsApp, vocês já entenderam o que eu quero perguntar. Então eu gostaria que vocês tivessem a ideia, falar assim, pra todos que ouvem o programa, o que vocês acham que vai gerar esse novo Qualify. Um abraço a todos, bom programa. E aí, vai gerar o que esse novo Qualify? Vai gerar uma confusão? O que você acha, Jarbão? Então, eu acho que não. Eu acho que isso vai manter mais pilotos na pista, certo? Não vai ter mais esse negócio de sair no último minuto para dar uma volta só, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa bem interessante. Inclusive, o Alonso hoje deu uma declaração a respeito disso, nós vamos falar mais tarde. Claro, vai ser um pouquinho complicado, talvez agora de início, para o público entender. Mas nada que duas ou três corridas não façam e que não caia no gosto. A Fórmula 1 precisa de novidade, ela precisa de alguma coisa que empolgue, né? Porque senão é outra lavada da Mercedes pelo quarto ano consecutivo. E aí, Gustavo, o que você acha da nova classificação? Vai dar muita confusão? Eu acredito que no início tem uma chance boa aí de dar uma confusão, sim. Pelo seguinte motivo, que vai ter gente que vai pra pista pra fazer aquela, digamos, aquele banho-maria ali até a hora do vamos ver. Vai ter gente andando rápido, que vai precisar passar. Vai surgir mimimi e reclamação que o fulano me trancou, que atrapalhou minha volta, que não sei o que. Eu acho que vai ser a toada no início, vai ser por aí, mas depois as coisas se ajeitam. É, eu acho que quem vai ter tempo vai fazer o primeiro tempo naquela época, na parte de sem dar. Vamos dizer, a parte que não elimina, que é os primeiros minutos. Agora, a hora que o pessoal que tá mais lá no meio, que vai, vamos dizer assim, na zona de tiroteio, todo mundo andando junto, vai ser a hora complicada, porque eu acho que esses caras vão deixar pro final fazer o melhor tempo, e depois vão continuar na pista, tentando achar de alguma forma um tempo para tentar tirar o que tiver na frente, e vai virar um... vai ser emocionante, entendeu? Não vai ser toda a eliminação emocionante, mas vai ter dois ou três ali que vai ser faca nos dentes. É, eu até diria o seguinte, que pode acontecer é que no início as equipes maiores tentar aproveitar para tentar pegar a pista mais livre, né? Agora, se todo mundo sair no início, aí vai ficar complicado, porque o trânsito vai ser grande também, né? É, então vai ser... vai ter que, vamos dizer... as equipes também vão ter que olhar o momento de colocar o carro na pista, achar um buraco ali, vamos dizer, entre todos os carros na classificação para dar um espaço. E é isso aí. Então vamos passar agora já pra Fórmula 1. E... MotoGP? É, vamos pra MotoGP. Só vamos comentar aí que a MotoGP começou esse final de semana e ainda tá rolando um pouquinho da briga ainda do Rossi com o Marques. O Agostini pediu que os pilotos tenham respeito. E aí, vocês acham que esse ano talvez eles tenham aprendido com a lição de não continuar a confusão? Ou se tiver desentendimento na pista, vai ter mimimi, vai ter briga, vai ter mídia? O que vocês acham? Gustavo? Ah, eu acho o seguinte, vai cada um na sua, levantou a voz pra mim, não tem. Eu acho que não tem essa daí não, cada um tá... A princípio, cada um vai ficar nessa daí de eu não fiz nada, né? Se fazendo de porco vesgo, e aí, se alguma coisa acontecer, começa tudo de novo, pode ter certeza. Pela personalidade dos dois, pela forma como eles trataram no passado, isso daí, eu acho que vai ser essa aí a toada. Você sabe, Jarbão, como põe a MotoGP ou não? O que você acha? Não costumo acompanhar, mas... Eu lembro que no finalzinho da temporada ali, que teve aquele enrosco do Rossi com o Marques, né? Aquela joelhada suspeita e tal. Então, os ânimos também animados por ali, né? É, exatamente isso. Eu andei lendo aí, o Rossi disse que fez aquilo porque ele se sentiu, vamos dizer assim, prejudicado com o que estava acontecendo. E o Marques achou que o Rossi usou demais a mídia, usou demais os fãs pra se defender, pra atacar, e achou que não foi justo. E a amizade deles nunca mais vai ser igual, né? O clima que eles tinham. Se o Marques se respeita na pista, eu acho assim, eu só acho que o Rossi se intrometeu demais no, na pilotagem do Marques. Ele achou que o Marques deveria não se meter, e o Marques estava correndo, independente de quem estivesse disputando, e fazendo a corrida dele, e ninguém deve nada pra ninguém na pista, cada um tem que fazer o seu melhor, e não importa se estiver disputando título ou não, aquilo é corrida, não tem nada que aliviar nada pra ninguém. É isso aí. Então, passando pra Fórmula 1, vocês viram o sistema alternativo da Red Bull do ralo da Ferrari? Gustavo? Sim. E aí, você achou diferente? Você achou que vai melhorar? Só para explicar pro pessoal, quem não viu, vou tentar explicar. A Red Bull fez algo parecido com, vamos dizer, os aviões antigos. Ou um plástico, um vidro. Eu diria que eles chegaram mais perto da proteção que se tem no Dragster Top Fuel, né? É, exatamente. É um vidro, uma redoma na frente redonda, né? Sem atrapalhar. É um plexiglass, com uma base de metal, não, acho que ele é fibra de carbono, né? É, com duas hastes de fibra de carbono para dar uma resistência, e a lateral até o final com o vidro, melhorou a visão de frente, né? Mas a lateral complementou um pouco, né? É, isso aí com certeza são arestas que vão ter que ser aparadas, né? Eu acho melhor do que a outra solução em termos de proteção e de visibilidade. Porém, tem essa questão aí que ainda tem ainda compromete um pouco, né? Aí eu não sei que nível também vai comprometer, porque a gente não tem essa visão ainda, não teve pelo menos. Mas eu me agradou mais essa alternativa do que a outra. É, e a parte de cima que continua exposta, mas também é mais pelo piloto sair. Você viu, o Jarbão, a proteção? Eu vi, sim. Certo. Gostei mais dessa ideia da Red Bull que a da Ferrari, né? A minha preocupação maior são justamente essas duas hastes, né? Os dois suportes de provavelmente vão ser de Kevlar. Que eu acho que aquilo vai, mesmo não estando na frente do piloto, como é no caso da Ferrari, né, são duas hastes, né, colocadas uma de cada lado, não ficando nenhuma na frente do piloto, mas eu acho que isso pode gerar pontos cegos, certo? Então eu ainda acho que a melhor saída seria fazer um canopy. É, canopy ainda é melhor, mas atrapalha também a saída do piloto do carro, né? Um eventual resgate, fica mais comprometido. Mas o que eu achei legal também foi o que o Gustavo falou, protege mesmo, né, cara? Não tem aquela parte aberta que alguma coisa possa passar ainda, e protege bem mesmo o piloto. Mas isso aí tá em estudo ainda, quem sabe ainda aparece o canopy com uma alternativa de segurança, uma outra alternativa também, tá em estudo. Uma coisa que tá confirmada também são os pneus escolhidos pelos pilotos para esse GP da Austrália, e eram três tipos, né, o médio, o macio e o super macio. Praticamente todos os pilotos rejeitaram muito o médio, a maioria com um ou dois sets de pneus do médio. Só a Marussia aqui fez 4-4-4, né? 4-4-5, desculpa. 4 médios, 4 macios e 5 super macio. De resto, a maioria pegou o médio só para cumprir tabela ali, né? Exatamente. E a preferência mais no super macio. Os pilotos, no mínimo, levando 6 piquites fora a Marussia, ou 7 de super macio. O macio com 4 ou 5. Não teve muita variação entre um ou outro, pulando de macio para super macio, ou pegando médio. Mostrou realmente que o médio é o pneu menos preferido. Ah, eu só imagino que a Pirelli deveria ter, em vez de ter levado o médio, ter levado o ultra macio e deixado as equipes mais na dúvida ainda, né? Mas, o que você acha, Gustavo? O ultra macio? É, eu acho que se colocasse o ultra macio, que vai estrear no Canadá, se eu não me engano, eu acho que ia dar mais um nozinho na cabeça deles, né? Pra saber quantos ultra macio, se o ultra macio valeria a pena, se o ultra macio teria resistência, ia dar uma embaralhada maior. Mas aí que tá, de repente ele não seria um pneu adequado pra Melbourne. É, porque pra botar a prova já, de repente, sei lá, moe os pneus e já começa o pessoal a reclamar, sei lá, eu. Não, é porque assim, Gustavo, pensa bem. O médio, a durabilidade do médio não é suficiente com a perda de tempo pra ele colocar, entendeu? E a performance do macio, do ultra macio, por exemplo, ultra macio com macio, entendeu? Pô, já dá uma entender que você pode fazer dois sets maior de macio e colocar o ultra macio em determinado momento para você fazer um ataque. Aí, vamos dizer, 6 voltas, 7 voltas. E é dar uma embaralhada na cabeça de alguém. Ou aí você vê um piloto com ultra macio contra o outro com macio, que seria dois níveis acima de dureza. Ia proporcionar ultrapassagens. Qual carro conserva melhor pneu? Acho que seria mais espetáculo, cara. É, aí teria que ser uma opção fechada, né? Sem o super macio, no caso. É, eu acho que a diferença entre o super macio e o ultra macio, acho que... Porque talvez o que aconteceria era o mesmo que aconteceu ali com um composto médio, né? Poucas equipes escolhendo, né? Mas pra, sei lá, nível de teste mesmo, né? De treino livre, alguma coisa assim. E se concentrando mais em compostos aí, porque eles já têm algum histórico disso daí, né? Desses compostos aí, do comportamento. Então, a menos que fosse vetado o supermacio, por exemplo, aí eu vejo uma opção fazer isso aí. Mas talvez a pista não favoreça para o ultramacio ainda, né? É uma pista bem... Não é nem utilizada direito, né? Uma pista dentro de um parque, eu acho que daria, assim. É praticamente o mesmo sistema do Canadá, né? É, mas tem questão da temperatura também, né? É, mas é quase o mesmo esquema do Canadá, né, Gustavo? Vai estar quente porque tá no verão na Austrália. Sim. É. Eu acho que a Pirelli... O que eu tô dizendo é que a Pirelli, apesar de dar três opções, continua conservadora. E, Jarbão, o que você acha? Então, é um composto muito macio, né, para Melbourne, que é uma pista de rua. Então acho que seria muito, ia se degradar muito rápido, né? Então não dá para usar um composto extremamente macio. Mas, no caso, né, acho que não sei se é super macio, hiper macio. É ultra macio. É ultra macio. Aí eu acho que é coisa para 5 voltas e pitch de novo, né? Não vale muito a pena. Então, um composto super macio e macio caem bem, né? Médio só para quem tá pensando em, sei lá, fazer uma parada a menos. Não sei se é possível, mas eu achei boas as opções, bem conservadoras, né? Mas eu também acho que a Pirelli perdeu uma oportunidade de dar uma embananada aí na tática das equipes, né? Porque precisa mexer bastante, precisa botar os caras para pensarem, né? Fazer um joguinho de xadrez aí para quem sabe começa dar um início de campeonato onde não dê Mercedes, né? Que é isso que a gente espera. É, passando agora, vamos dizer assim, pro assunto Mercedes, né? Estão dizendo que esse ano a Ferrari vai encostar. Vai ser um campeonato Hamilton e Vettel, cara? Gustavo, o que você acha? Pois é, né? A Ferrari tem, digamos assim, ela evoluiu bastante depois do Vettel, né? Conseguiu chegar, enfim, ganhar prova, etc. Gostaria muito de ver, mas daí, pra mim, eu já falei aqui uma vez, pra mim pré-temporada é pré-temporada e campeonato é campeonato, então a gente só vai ver, só vai ter alguma, digamos assim, as cartas vão ser dadas mesmo em Melbourne, né? Aí, a partir daí mesmo que a gente vai ter algum, que eu vou me sentir seguro pra dizer, pra ter alguma opinião sobre isso. Mas eu não duvido que a Ferrari tem potencial para, com certeza, tem potencial para chegar. E seria muito saudável para a Fórmula 1. E aí, Jabão, você acha que a Ferrari está encostada na Mercedes? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar também que ela desbanque a Mercedes. Embora eu creio que isso ainda não seja uma coisa possível, né? Mas, enfim, é mais um ano de monopólio de uma equipe, fica complicado, né? Porque só dá Mercedes, aí quando não dá Hamilton, dá Nico, né? Quando não dá Nico, dá Hamilton. Então fica essa coisa, esse looping eterno, que parece que nunca vai ter fim. É, isso então, esse é o looping do sofrimento do torcedor da Fórmula 1, né? Exatamente. Então, tomara que pelo menos a Ferrari chegue junto e dispute palmo a palmo. Né? A Fórmula 1 precisa, o torcedor precisa e a Ferrari precisa muito disso. Outra pessoa que precisa muito na Ferrari, quem sabe dá um jeito de o carro cair como uma luva aí e pode ser o fiel da balança, é o Raikkonen, né? Se o Raikkonen conseguir aparecer o seu talento, que todo mundo sabe que ele tem, mas apareceu uma vez ou outra no Bahrein em 2014, apareceu na Lotus e o pessoal achou que ele renasceu, e é na Ferrari até agora não ficou consistente. Você acha, Gustavo, que o pode ser que o Raikkonen ande junto do Vettel e entre na disputa também? É, o Raikkonen é um piloto complicado nesse sentido, né? Assim, se ele acha motivação nele para fazer o carro andar, ele consegue. Isso aí ele já provou. Isso aí já aconteceu várias vezes aí que o carro, que ele andou mais, dele andar mais que o carro. Até no ano passado mesmo aconteceu. O problema é que isso aí é muito de cabeça dele, de dia, de lua. Então, se ele conseguir se focar e realmente for uma coisa que ele está buscando, eu, com certeza ele tem potencial para brigar com o Vettel, chegar junto com o Vettel. Né? É, isso aí. Concordo com o relator ou Jabão? Concordo e faço mais uns adendos aí. Tem que liberar mais umas garrafas de vodka pra ele e eu acho que ele anda um pouquinho mais, viu? O Raikkonen é meio estranho. É difícil você falar de motivação com o Raikkonen. O Raikkonen é aquele cara que você nunca sabe o que ele tá pensando, né? O que ele tá sentindo também, né? Triste, feliz, brabo é a mesma cara, né? Verdade. Eu acho que depende. Depende assim, como é que ele acordou hoje? Né? Hoje eu acordei legal. Vai lá e mete um tempo de meio segundo. Hoje eu acordei mais ou menos. Toma um nabo enorme. Mas, pode saber. O problema é que o Raikkonen, você não sabe isso nem olhando a cara dele, nem na diferença que ele dá um bom dia. Você consegue. É sempre igual. É porque ele não dá bom dia, né? Ele chega e senta no carro. Ou chega dormindo. Uma das preocupações do Hamilton, né, nesse campeonato, é a restrição ao rádio, porque tem muita coisa pra decorar, vários processos, sequência, essa complicação de eletrônica, e aí tem que ter 200 mil botões no volante, ou liga aqui, desliga aqui, ajusta aquilo ali e tal. Será que a gente vai ver erros de piloto por falta do rádio? E vai dar algum tempero a mais nesse campeonato também? O que vocês acham, hein, Gustavo? Eu acho que a questão do rádio vai influenciar naquelas mexidas que eles fazem no meio da corrida, né? Que o pit wall passa pra eles, tipo, enriquece mais, deixa mais pobre pra economizar mais. Essas coisas assim. Isso aí talvez pode dar alguma confusão, sim, no desempenho aí da corrida, ou tanto na questão de motor, de economizar motor para não quebrar, essas coisas assim que, né, que a gente já viu ano passado. Mas é algo que vai ter que ser praticado lá por eles vão ter que ter mais feeling para fazer esses ajustes por conta mesmo, né? E só com informação talvez da plaquinha ali da reta ali para alguma orientação, né? Não sei se vai ser possível também dessa maneira, mas enfim, eu acho que fica mais restrito a esses acertos aí no decorrer da corrida, ou algum problema que surja no meio da corrida, o motor, enfim. Agora vocês ficaram sabendo que o Gene Haas chamou o Mr. Penske e o Mr. Hendrick para ver a Fórmula 1 e sentir o clima? Hein, Jarbão, você acha que isso faz eles se interessarem, talvez, de entrar na Fórmula 1? Bom, se interessar já é uma outra história, né? E o Captain, né? O Roger Penske já teve experiência com Fórmula 1, teve experiência também aí teve umas categorias de endurance também, se eu não me engano. Então ele já é um cara mais viajado nesse sentido. Agora o Rick Hendrick, eu não creio, não. Né? O que você acha, Gustavo? Eu acho meio difícil despertar, digamos assim, a vontade, uma vontade de participar, seja por consórcio, ou a menos que o Gene Haas esteja confabulando de juntar mais dois colaboradores ali para o pro projeto dele, não sei, mas enfim, eu acho que seja mais, talvez esse convite seja mais pela questão de expor, de mostrar o trabalho que eles estão fazendo, né, e o clima de trabalho da equipe, enfim, essas coisas de corrida mesmo, né, que o pessoal os gestores, assim, os donos de equipe gostam mesmo, né. Agora, falando em gestão de equipe, a Haas parece que não tá gostando muito de ficar muito amarrada com a Ferrari, não, viu? Que o motor tá dando problema, eles não estão podendo mexer, não pode saber o que tá acontecendo. A Ferrari, não sei como que ela tá procedendo quando ocorre alguma coisa com o motor. A Haas quer mais independência. Você acha que ficou muito amarrado esse contrato com a Ferrari? O Haas está incomodado, hein? Com certeza é outro regime de trabalho que ele está acostumado, né? Ele está acostumado a trabalhar diretamente com a Chevrolet e com o pessoal da Hendrick e tal. Então tudo que acontece, a informação é compartilhada. Na Fórmula 1 a gente sabe que aquilo lá chega a ser segredo de NASA, né? Porque qualquer coisa referente a motor motor é uma parte muito crítica, uma parte técnica muito crítica, que envolve segredos e mais segredos, enfim. Não é tão a mesma troca de experiências que ele tem na NASCAR que ele vai ter na Fórmula 1. E talvez ele não esteja conseguindo assimilar isso, ou até indignado, talvez, por isso, até pela quantia que ele deve estar pagando, que não deve ser lá muito, muito barata, né? É isso aí. E o de resta, de voltando para a Fórmula 1 como piloto reserva, você acha, Garbão, que talvez dê para ele achar um outro lugar para ser o titular, ou é só o nome que eles colocaram mesmo? Ele é bom. Então, o mercado de pilotos atualmente da Fórmula 1, ele tá meio, né, complicado. É aquela história, né? Você tem que ser um cara muito bom, né, e uma equipe mais ou menos que não esteja precisando de grana para conseguir uma vaga, né? De resto, é um talento. Eu acho que se trouxer grana, ele pode descolar um assento de titular na Fórmula 1. Né? Mas, assim, só no talento, sem grana, eu acho pouco provável. Bom, isso aí que a gente já falou sobre a Fórmula 1. Passar para vocês os horários. Quinta-feira já tem treino. 10h30 da noite já começa o primeiro treino da Fórmula 1 em Melbourne, na Austrália. O segundo treino é às 2 da manhã. O terceiro treino, que é o treino... terceiro treino livre, meia-noite da sexta-feira. A classificação às 3 da manhã, da sexta para o sábado. E a corrida às 2 da manhã, do sábado para domingo. É isso aí, pessoal. Terminando mais um Fórmula Full aí, já na expectativa da Fórmula 1. Mandar os recadinhos muito especiais aí. O Instituto Igor Hoffman, ajude uma criança a ter uma esperança. O grupo SEB Taticoc de Araçatuba, uma escola excelente para o seu filho, conheça. E é isso aí, pessoal. Visite o nosso blog, mande um e-mail para a gente, formulafull1@gmail.com. Procure a gente no Facebook, o Twitter do Dani, @DaniGimenez79, no Instagram, @FórmulaFull. Jarbão, considerações finais? Então, eu quero agradecer aqui o Wellington, quero agradecer o Gustavo pela participação mais uma vez. É sempre bom a gente se reunir para botar esse assunto, o assunto velocidade em dia, né? Pessoal todo aqui, até o Dani, muita gasolina na veia, certo? Então, muito obrigado a todos vocês, a você que nos ouve, né? E até a próxima. Gustavo? É isso aí, então, pessoal. Fechando aí mais um programa aí. Muito obrigado pela preferência, né? Por dedicar um pouquinho aí do seu tempo aí para nos escutar. Vamos ver aí, acompanhar atento essa classificação nova aí da Fórmula 1 aí, que vai ser um grande atrativo aí nesse início de campeonato, e que ele dê aquilo que a gente tanto espera da Fórmula 1, que é emoção, né? Emoção na pista, e volte a revitalizar esses treinos aí que às vezes são meio parados. Beleza, então, vamos pro próximo programa semana que vem. Espero estar comentando aqui uma corrida fantástica aí em Melbourne, assim como na NASCAR. E bora lá. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado do programa. Semana que vem tem mais. Tchau!